Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar com Ricardo Mariano. Depois estamos de volta para mais uma sessão de audio-hipnose em transe durante os próximos 60 minutos e hoje vamos dar destaque à música ambiente com drones, aqui e ali com alguma eletrónica e começamos com um disco novo junto a Arovan, o projeto do alemão Ui Zan e Poryatama, um iraniano. Ambos exploram a música experimental, mas sempre com melodia. Juntos trazem Kaziwa, por lá Lith. Boa noite, bem-vindos. Tal como na semana passada, voltámos a dar destaque a Rain Temple, o disco que junta o londrino HK He e o japonês Telepath. Os dois, nas coisas da música, chamam-se 2814, edição Rain Temple, recheada de drones, batidas sincopadas, eletrónica. Ouvimos desta feita Guided by Love, abrimos com Lith por Poryatami e Arovan. Voltámos à música de Arovan, agora com o grego Yor Kronik. Do disco conjunto In Between passou After Tomorrow e entramos imediatamente no disco mais um, colaboração de Scott Morgan, o Sr. Lushill e Field Hat, num próprio Paul Hallam. Editaram há um ano Furry and Heckler, por lá With Northly Winds. Para dobrarmos a primeira meia hora, um projeto novo por aqui, Sanctoten, com N, todos da Alemanha. Os Sanctoten existem desde 99, constituídos por Stefan Houghton e Oliver Klemm. N é o projeto do guitarrista Helmut Neidert, 8 peças gravadas de uma forma improvisada e ao vivo em estúdio. Chama-se Mannerfreundschaften und Metaphysik. Passou por aqui Heile Welt e continuamos com Kenneth James Gibson. Já editou mais de 200 registros sob 9 alter egos. Este ano oferece-nos em nome próprio Kenneth James Gibson The Evening Falls, por lá Lateral Decomposition. Thank you. Estamos quase no final desta sessão do En Trance. Depois de música de Kenneth James Gibson, fomos até Dmitri Agrafov. É um jovem compositor, multi-instrumentista, já editou 3 discos. O último chama-se College, rodou por aqui Regret. Logo depois Will Sampson, o canadiano, agora radicado em Portugal. Depois de um pequeno acidente que o impediu de cantar, resolveu, por isso mesmo, lançar uma edição instrumental. Num dos temas conta-se a participação de Benoît Poulard, chama-se Lua, ouvimos por aqui o tema-título e seguimos com Petrels, do londrino Oliver Barrett, depois do aclamado disco do ano passado Flailing Tom. Volta com mais uma edição especial, cheia de sons épicos e misteriosos, de Petrels e de Joro Waldgeist. Thank you. Vamos fechar esta sessão do Em Transe com a música de Benjamin Wynn, ele que ganhou um Emmy pela banda sonora da série de animação Avatar The Last Airbender. É um artista de música ambiente que, depois de editar em 2013 o disco 1979, resolveu remisturá-lo, edição deste ano, de luxo. Ouvimos Black Beach de Deru. Lembrar-vos que este programa, depois de rodar na rádio, transforma-se em formato podcast, links em radiotrans.blogspot.com ou na loja do iTunes. No sítio do programa encontram também os poemas de Ana Freitas Reis e as fotografias do Alípio Padilha. Voltamos de hoje 8 dias. Boa noite. Até à próxima. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar.